Felipe, seria possível, se é presente, voarmos uma proa mais à frente? De acordo, né? Já está na sua escuta, por favor. Ideal para o destino seria 255 para 2230. Deixa eu ver. Passarão 2230, autorizado, direto conquista. Boa, direto conquista, agradeço, 2230, passarão. Controle 208, cheio de cruzado. Passou, boa noite, cheio de cruzado, a pessoa da Palmares, muito bom. 250, contatado Armando, com alça, se você vier tomar um alça, 3310. Até o perfil da tomada alça para o 310, 250. Direto Ávila, junto 50. Pode, por gentileza, sair para coordenar a realidade de 310 ao 270? Sim, 50. Coordenando, junto 50. Segundo, o segundo é 270. Grato, sinal 270, 250.

1230, chama-se outra vez Xixi em 128.35, alterna 123.8. Agora 1, 2, 8, 3, 5. Confirma, você conta a luta para 2230? 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 8, 0. Boa noite, companheiro. O azul 2781 está metendo alta em razão de subida em função da saída que tem limitação ao nível 100 a 15 mil de tamanho queco. Passamos hoje que mantém essa razão alta depois do ser analógico. Mantenha a razão alta em 2781 e subida mantém nível 8 mil. Razão alta, estou mantendo o azul 2781. Deixa eu ter uma coisa direta. Deixa eu ter uma coisa, se eu estou grato. Eu vou deixar agora, eu vou seguir aqui perto. Até grato, se eu estou grato. Sou com o 705, aproximando para o espera 10, pronto. Pela 705, tudo ligado, alinhado, decolar, pista na 0, vento na centena, 7 mais. Autorizado alinhar e decolar na pista 10, voo no 705. Se você está utilizando, se quiser, chama Recife na frequência 1, 2, 8, 6, 8. Recife, 8, 8, 2, 7, 8, 9, 9, Pelotinho chama Recife, 1-2-2, posição 3-5. 1-2-2-3-5, bom, 705. 1-2-2, posição 3-5. 1-2-2-3-5, 705. 9 de close, 1, 2, chame no 2, 0, 8, 9, 2, 10. 3, 08, contra a bola. Calma. Bônus 099, contato canal da decolagem, 5600, via saída a bônus. Tô vendo 360, via bônus 099. 099, chama 7 Recife, na frequência 128-68. 2888, 099. It is Frisco Crescent, Metro Bottle Rises, 4,000 feet to Nickel 05.